Estamos aqui hoje com o Belmer Negrilo, participando aqui da entrevista do Usabilidoido. E o Belmer, ele é um brasileiro, bacharel em publicidade e propaganda pela ESPM, São Paulo, e Escola Superior de Propaganda e Marketing, né? E ele fez um mestrado no Instituto Ivrea, mestrado em Design e Interação, ou Interaction Design, como eles se intitulam, né? Ele também já passou aí, depois que se formou, pela Ideal Design, que é uma das maiores empresas de design do mundo, e hoje aí está procurando uma posição aí de design de interação sênior. É isso, Belmer? Exatamente. Errei aí no currículo? Eu estou aqui em São Francisco agora, procurando um emprego em alguma empresa que tem uma função legal de touch design que também que eu gosto. E aqui realmente na área da Bahia de São Francisco é cheio de empresas de tecnologia, então tem muita oferta de mercado. Eu estou dando uma olhadinha nessas entrevistas por semana, vamos ver o que acontece, né? E o que você gosta de fazer? Você falou que está procurando um lugar onde você faça uma coisa que você gosta, né? O que você gosta de fazer? Fala aí. Então, existe, assim, falando profissionalmente, né? Digo assim, tem muito, hoje em dia, muito o que é associado com mercado de interaction design interativo, é geralmente relacionado com interfaces e serviços de celulares e TDAs, né? E, de certo modo, isso é uma coisa que eu não gosto de fazer. Porque eu sinto um pouco como se eu estivesse voltando no passado, quando eu trabalhava com web, no começo da web, 10 anos atrás, que tudo era assim, cheio de restrições e a experiência que a gente criava era até um pouco frustrante em si. Então, é como se estivesse de novo nesse mundo de restrições e tem que batalhar cada detalhezinho para fazer o melhor possível. O que é desafiador, mas ao mesmo tempo é. Você olha o resultado final e fala assim: ah, tá, é legal. É um pouco frustrante às vezes. Mas o que eu acho mais interessante até é a parte de pensar no serviço, pensar nas possibilidades de conexão, de interação social das pessoas. Mas a parte das interfaces é um pouco chatinha. Então o que eu gosto mais de fazer seria pensar mais na parte do serviço, de como criar serviços novos ou de como pensar em produtos que reajam de modo inteligente às pessoas e que realmente sejam flexíveis, não sejam uma coisa que estimule as pessoas a pensarem também, isso é importante. Mas assim, você acha que esse trabalho de. Qual que é a diferença entre esse trabalho de interface e o trabalho de interação? Por que se você faz interação? Por que você acha chato essa parte de interface, assim? E por que você acha legal esse lado de interação? Qual que é a diferença? Interface é interação também, assim, não deixa de ser lógico, porque assim, você tem a parte de visual, que é a parte do design gráfico, que é como tudo se mostra. Existe a parte também de funcionalidade, do que da estrutura da informação, de como você acessa o conteúdo, de como as coisas chegam, como as pessoas conseguem chegar ao que elas desejam de um modo confortável, e como também como você desenha essa experiência desde que ela começou a ter a intenção de fazer alguma coisa até que ela atingiu esse objetivo. E o caminho em si é uma experiência, então a gente tem que desenhar isso. Isso é interessante, isso é bem interessante. Mas vem cá, eu tenho uma dúvida. Como que se faz isso? Porque quando eu vejo esse pessoal do Experience Design, Nathan Shedoff e tal, pessoal que fala muito disso, né, de você criar uma experiência do começo ao fim. Só que para mim, assim, às vezes isso parece meio intangível demais, assim, uma coisa muito mais difícil de você concretizar, de você ter aquilo assim de uma forma visualizável. Parece uma conversa para boi dormir, às vezes, para mim. E para você, como se faz isso? Você já teve experiência de trabalhar projetos desse tipo? Como que você concretizou assim essa experiência? Como você planejou na prática mesmo isso? Entendi. Acontece o seguinte, quando você pensa... Por isso que eu digo que é um pouco frustrante quando você faz alguma coisa com um celular ou um PDA, porque a experiência fica realmente muito limitada, né? O que a gente pode pensar na experiência nesse sentido da conveniência de usar alguma coisa no momento que você precisa e de como aquela informação vem para você de um modo compreensível, mas é muito limitada. O que eu acho assim, que é um modo que você pode pensar como experience design, como você está falando, é quando você sai um pouco da telinha e realmente pensa na situação de modo mais holístico. Você pensa assim, tipo, o cara está fazendo... Você também expande a visão de interaction design para além de só um celular ou um PDA. É como você, por exemplo, você entra numa loja e aquela loja possui, sei lá, coisas inteligentes, sensores que percebem coisas que você quer, onde você vai, quiosques lá dentro que te fornecem alguma informação, ou tipo, instalações artísticas, que é muito mais próximo desse conceito de experiência, que você entra num determinado espaço, num controlado, e você tem, e aquele espaço reage a você. Ou então produtos, por exemplo, que eles mudam, como, por exemplo, deixa eu pensar um exemplo agora, você tem produtos que têm sensores, eles sabem se você está apertando ele, se você está a temperatura do seu corpo, se você está falando, e às vezes, quando a gente quer desenhar uma experiência, o que a gente pensa é fazer com que você não está pensando que aquela coisa está sendo acontecendo, que está acontecendo naquele momento, você pensa que é uma coisa natural, que muitas vezes é uma coisa que é como se você estivesse conversando com você agora, nesse momento, em vez de ter todos esses ruídos, todas essas coisas que fazem você lembrar que está passando por uma experiência digital com um monte de problemas. Então, desenhar a experiência é realmente desenhar a qualidade de cada coisa que está sendo percebida pela gente, pelos nossos como se diz, sentidos. Uhum. E você tem algum case, assim, uma experiência de um projeto que você tenha colocado essas ideias em prática, assim, conseguido construir algo que você ache bem interessante nesse ponto de vista, que você queria compartilhar com a gente, hein? Eu tenho, sim. Eu tenho alguns que são acadêmicos, que eu fiz na Ivrea, que eu posso comentar. Existem também outros que eu fiz na IDO, mas que no caso ainda não podem ser revelados, porque estão ainda acontecendo. Uhum. Eu tive que assinar várias coisas de sigilo, assim, para não poder contar ainda, mas é... Sei como é que é. Eu vou contar coisas que eu fiz em Ivrea, então, para você... Pois é, o teu projeto, os seus projetos no Ivrea são muito interessantes. Fala aí, fala mais sobre eles. Então, eu desenvolvi vários projetos em Ivrea e, de certo modo, eles traçam uma evolução na minha relação com o Interaction Design. Partindo de uma introdução ao que é Interaction Design, do detalhe, do visual, que eu vim de interfaces, né, de design gráfico, até uma abordagem mais holística, assim, tomando em consideração o sistema no qual a interação faz parte. E eles todos podem ser vistos em detalhes online, mas eu acho que é legal dar uma resumida, assim, para quem vai estar ouvindo, para ter uma visão das diferentes áreas que essa pessoa também tem. Era um projeto bem rápido que eu fazia lá, mais ou menos de cada um com 4 semanas, e cada um abordava um diferente aspecto do design interativo. Os 2 primeiros que eu fiz lá, eles eram um pouco mais técnicos. Um era um relativo ao design gráfico e o outro que eles chamam de physical computing, que aprendia a fazer protótipos, programando chips, codando. E nesse curso eu fiz um projeto que a gente passava uma folha de leve numa membrana, que era uma caixa, que chamava input box. E aí essa caixa se comunicava com uma outra caixa, que era o output box. E nessa caixa tocava assobios de pássaros diferente de acordo com o modo que a gente pegava a folha no aquele input box. Oh, que doido! É legal, assim, tipo, parece que tem um bicho dentro da caixa, assim. Não, mas de onde surgiu a ideia? era com a ideia de usar... A ideia realmente, nesse projeto que eu fiz com um cara chamado Luther, tá aqui, a ideia era usar um modo de você entrar em informação de um modo super sensível, super sutil. E a gente pensou usar uma pena ou uma folhinha bem leve, assim, numa membrana, como um modo de passar sutileza. E de vez em você apertar alguma coisa com força, um botão, deixando um outro tipo de interface, que é uma folha, uma coisa bem suave, bem leve. E o sensor que a gente usava era um microfone, na verdade. Olha só. Mas e você teve dificuldade, aí, sim, com essa parte de eletrônica? Se sua formação é design de interface, né? Deve ter sido complicado, então, né? Foi legal, assim. Eu adorei, na verdade, assim. É meio difícil, assim, mas você não precisa saber muito. Você também programar um pouquinho o chipzinho, não são coisas muito simples, mas ao mesmo tempo eu me interessei bastante, assim. Você estuda um pouquinho e você aprende, não é um bicho de sete cabeças. E se você quiser realmente fazer suas coisas, seus projetos pessoais, tem que aprender assim, senão se ou se juntar com alguém que sabe bastante isso, senão as coisas não acontecem. Aí, eu vou continuar falando sobre outros projetos agora. Aí, no projeto seguinte, a gente tinha que pensar mais em um serviço e no modelo de negócios. E tinha que pensar em todo mundo que estava envolvido nesse serviço, que eles chamam de stakeholders, no processo. Eu trabalhei mais com um modo de comunicar privacidade através de uso de cores no ambiente, coisas assim. Esse é um projeto mais ou menos. Depois desse projeto, nós tínhamos um outro projeto que tínhamos que pensar em ideias de produtos ou serviços que fossem possíveis de serem vestidos, que a gente chama de wearables. E como eu tenho ainda o hobby de fazer DJ em clubes, no final de semana, e eu sempre achei super frustrante ficar atrás de um laptop enquanto estava rolando uma balada lá embaixo, super louca. Eu pensei numa ferramenta para os DJs que pudesse libertar eles do laptop e permitir que eles fossem dançar também lá embaixo na pista, mas ao mesmo tempo continuando a controlar as propriedades do vídeo. A solução que eu cheguei foi uma munhequeira que lia RFID tags que a gente colocava no corpo em posições onde se toca comumente quando se dança. E tinha também um acelerômetro na munhequeira que pegava movimentos que a gente fazia no ar, assim, como para baixo, para cima, para esquerda, para direita. Então, esse também dá para ver no site, assim, também tem. A ideia é que você possa fingir que está dançando, ou como que dançar, e você tem que controlar todo o vídeo. Aí eu comecei a me apaixonar por tecnologia, achei que era legal pra caramba, né? E achei que era muito legal usar sensores, motores, e tudo isso junto com interações humanas. Aí no processo seguinte, eu e um sueco, a gente tentou, a gente chama, incrementar a experiência de tomar café numa cafeteria. Aí depois de muita discussão, chegamos numa ideia baseada no conceito de sinestesia, mas depois concluímos que é totalmente forçada essa ideia, sabe? Tipo, no sentido de que a experiência de tomar café já é interessante por ela mesma, assim, não precisava incrementar, né? Mais nada, assim. O valor estava mesmo no fator de ela ser autêntica, as sensações, e não querer adicionar alguma coisa artificial. Isso começou a mudar um pouco a minha mentalidade sobre tecnologia, assim, de que ela tem que ser usada não como a fonte das ideias, né? Mas como uma ferramenta que vem depois, assim. Depois desse projeto, comecei a investigar interações que fossem baseadas em rituais, assim. Pegar um ritual, assim. Que o ritual, na verdade, é uma sequência de ações, né? Se você pensar. E cada ação tem um significado. E tentei trabalhar esse conceito. E também ideias que processem uma qualidade para a vida das pessoas diversa do tradicional mais rápido, mais eficiente, né? aquela ideia de escritório, né? E aí surgiu um projeto chamado Candle Dimmer, que eu criei um porta-vela que serve como um controlador de luminosidade da sala. Você coloca uma vela no porta-vela, acende, e aí as luzes da casa se ajustam a esse novo clima e as que a vela comunica. A vela comunica um mood, né? Um clima de estado de mental. E aí as luzes da casa se abaixam, a luminosidade fica mais suave. E caso você sopre a vela, as luzes da casa se apagam. Tudo. Legal. Tem mais detalhes, assim, tem que fechar todas as interações. E se a vela vai acabando, vai ficando, a vela vai ficando mais fraquinha, vai apagando também as lâmpadas, vai ficando mais fraquinhas as lâmpadas. Imaginei isso também, assim, a ideia é que tem um sensorzinho que pega o brilho e o calor da lâmpada, do fogo da vela. E aí esse sensor ele comunica com uma outra pecinha que funciona como um dimmer das lâmpadas luminárias da casa. Isso também está no site também, tem todos os esquemas técnicos lá também, como funciona. E aí depois desse projeto, antes da tese, eu fiz um projeto para Fiat chamado Politico Mobile, no qual eu e uma amiga minha croata de lá analisamos o interior de um carro através da ótica de sistemas políticos. Pode parecer meio estranho, assim, mas o design de quem controla o que no carro determina toda uma hierarquia interna, né? Um projeto, uhum. Um exemplo aqui é que quem tem acesso ao painel de controle da temperatura ou de abrir as portas quem consegue trancar as coisas. E aí surgem questões assim, tipo, o motorista, no caso, ele é o rei ou ele é o escravo? Quem está na frente é uma elite que tem controle, ou é realmente uma democracia, ou uma anarquia, ou o que for, né? Então, por exemplo, num sistema democrático, seria eleito alguém para controlar o carro, né? Um comunista, todos teriam que trabalhar um pouquinho e também teriam acesso a direitos semelhantes. No anárquico, não haveria hierarquia nenhuma e todos poderiam dirigir o carro ao mesmo tempo, o que seria um perigo, né? As crianças poderiam abrir assim as portas e cair para fora, né? E assim vai. E a gente fez uma análise de todos os sistemas de controle do carro e aí fez uma analogia com sistemas políticos. E aí no site tem dois vídeos que a gente fez para ilustrar isso, que é que a gente fez o fascismo do Mussolini e a democracia liberal do Bush. É legal dar uma olhadinha. Esse do Bush a gente fez essa coisa de controle, também trabalhei um pouco com essa coisa do terror do 11 de setembro, como uma ferramenta de controle. Dá uma olhadinha depois. Aí esse último trabalho, esse do Politico Mobile, foi muito útil para poder perceber como cada coisa que criamos com o designer tem muitas consequências que vão além da função inicial que foi criada. E aí, eu tendo isso em mente, a questão que surgiu para mim foi, uma vez que temos esse poder, né, de influenciar o comportamento das pessoas, que responsabilidade é que isso implica? E aí surgiu, esse é o tema da minha tese, na verdade, foi que essas dúvidas surgiram nesse projeto, assim, de responsabilidade, foi o que eu usei na minha tese. E aí eu fiz dois projetos na tese, que são os principais que estão no site. Um chama Baked Beats, que são objetos eletrônicos que podem ser comidos, né? Ele é uma investigação, assim, um pouco mais próximo da arte do que do design propriamente dito, do consumo de objetos eletrônicos em diferentes situações de descarte, de serviço, de geração de lixo, né? Então, o primeiro tem como tema, cada um desses produtos tem um diferente tema, e o primeiro tem como tema objetos eletrônicos de consumo diário. E aí foi isso que eu peguei uma luminária e feita de pão, que pão também é de consumo diário, né? A luminária é um objeto eletrônico de consumo muito frequente. E esse objeto permite opções ao consumidor de consumi-lo como pão ou como luminária. A ideia é assim, você compra um pão pré-cozido e pluga na tomada. Aí espera 20 minutos e o pão vai, depois, com o calor da lâmpada mesmo, assim, dentro, ele termina de cozinhar o pão. Ele vai estar pronto, cheirando gostoso depois de 20 minutos. Precisa para ser comido, né, pelo cheiro. Aí nesse momento tem que ter uma bifurcação de uso, de consumo. Ou o usuário precisa decidir se consome o produto como pão, ou então ele deixa o objeto ainda plugado na parede, até que o pão fique duro como uma pedra e o objeto possa ser consumido como luminária. Qual foi a reação das pessoas ao ver isso aí? Porque isso foi exposto numa galeria de arte, né? O que aconteceu? O que as pessoas acharam de ver uma luminária de pão? Olha, numa galeria de arte, todo mundo adorou. A questão é que foi muito difícil tentar mostrar essas coisas dentro do instituto. Isso foi muito mais difícil. Porque, de certo modo, todos esses projetos que eu fiz na minha tese são uma reação efetiva, assim, meio introspectiva, e eu tinha que meio que botar pra fora, assim, em relação a todo aquele excesso de tecnologia. Assim, tinha tecnologia pra tudo, tinha tudo era super controlado pelo design, tudo era planejado, e eu queria alguma coisa que, como comida, assim, que tivesse coisa imprevisível, essa coisa imperfeita, né? E também, essa coisa do excesso, assim, se você for morar na Europa ou nos Estados Unidos, uma diferença, assim, parece bem logo de cara, assim, é que lá é uma sociedade de consumo muito mais intensa que o Brasil, assim. Então, o pessoal consome o tempo todo, assim. Talvez São Paulo também seja assim, mas você... A questão é que realmente, assim, tem muito consumo e muito lixo e tem muita opção de tudo. Assim. Aqui nos Estados Unidos é uma coisa assustadora, assim. Você vai no supermercado, tem 50 opções de cereal, tem 60 opções de suco, aí você não sabe o que escolher, assim. Você fica totalmente perdido. Mas isso é outra discussão. Aí, já foi difícil mostrar no instituto por causa disso. Aí tem outros objetos também, são também estranhos além disso. Por exemplo, o segundo objeto, ele trata como tema, assim, objetos de interesse que a gente chama muito transitórios, né, tem valor muito banalizado, nos quais o usuário joga fora depois de pouco tempo de uso. E para esse tema eu peguei a mídia CD, que é muito barata, né? Os arquivos de MP3, pelos três conceitos. Aí, como funciona? Assim, o consumidor compra uma latinha com mini CDs no supermercado e cada CD contém uma música de MP3. Aí, depois que ele cansou de ouvir ou já copiou os arquivos para um outro lugar, ao invés de jogar o CDzinho no lixo, ele pode pegar, ele é feito de milho, né, o CD, ele tira a etiqueta metálica e pode comer o restante do CD como tira de lasanha ou como uma pasta, cozinhar, assim, e põe um molho de tomate. tem uma foto engraçada no site também. Eu tenho consciência que esses objetos também são engraçados, assim, mas ao mesmo tempo é muito interessante você ver a reação das pessoas, assim, porque eles são muito ambíguos, né? As pessoas, elas ficam um pouco confusas, assim, como que eu uso esse objeto? Eu como ele ou eu uso como ele, sei lá, como objeto eletrônico? E isso que eu acho que é muito interessante, essa ambiguidade, assim, que é uma, que é tipo, é como, deixa o uso, ou deixa a obra um pouco aberta para o usuário completar. Isso é muito interessante, assim. Aí o terceiro objeto do Baked Beat, ele trata do tema de objetos tecnológicos que não são mais tão interessantes por si só, seja porque são defasados ou superados, e aí os designers adicionam propriedades superficiais e muitas vezes inúteis para seduzir o consumidor, né? E continuar vendendo, assim. Então, para tanto, eu peguei o rádio que como cadeira dos arquitetos para Interaction Design, junto com o alarme, né? Todo mundo faz obra com rádio, com alarme, porque é o objeto básico do design interativo. E aí eu adicionei funções não essenciais. E fiz também um corpo, ele com um corpo de biscoito e um outro de chocolate. Que assim, para evidenciar a sedução causada pelo usuário por esse recurso superficial, assim, que é a sua casca, né? É, o consumidor, nesse caso, ele pode ouvir o rádio normalmente, mas, assim, caso ele ache que alguma função não é importante, ou caso ele não consiga se conter, tem que comer alguma coisa, ele pode simplesmente arrancar um botão e comê-la. Assim, desse jeito, ele limpa o que é desnecessário no rádio, sem causar desperdício, assim. mas é meio... como que as pessoas se sentiram com um rádio como esse, assim? Será que eles sacaram que você colocar um rádio em forma de chocolate faz uma menção a todos os outros produtos, assim, que tem uma embalagem tão sedutora e que no fundo não tem nada demais? Então, assim? Boa pergunta. A verdade é, lógico que não. E aí acontece, eu no começo eu ficava meio que insistir com isso, com as pessoas, assim, né? Mas depois de um tempo eu percebi que o legal dessas ideias, assim, é que, assim, joga e vê que as pessoas reagem. E por isso que eu digo assim, esse produto especialmente, essas três ideias, eles são um pouco mais próximas da arte, assim, nesse sentido, de que são bem aberto à interpretação. Por exemplo, o rádio, assim, uma reação que eu tive foi uma menina que falou assim, nossa, esse rádio é perfeito pra quem tem que fazer dieta, porque a pessoa tem que se controlar, afinal, come todo o rádio. Eu falei, é perfeito, é isso mesmo. E acho que é um pouco esse que é o valor desses objetos, justamente, assim, não serem abertos e nos... Eu tenho que desencarar de querer passar a mensagem que estavam neles originalmente na minha cabeça. Eles são modos de expressar esses conceitos e como eles são interpretados, eu acho que a diversidade é o que é legal. Aí depois disso, assim, depois desse projeto, assim, dessa investigação, né, aí eu fiquei inspirado em fazer o Mobile Seed, que é continuar trabalhando com esse conceito de que o design influencia as pessoas, e por isso a gente tem responsabilidade nas decisões, mas eu tentei criar um exemplo com o Mobile Seed mais próximo da realidade, de modo a mostrar que a gente pode desenhar algo de modo a influenciar as pessoas de modo positivo, de verdade, assim, e um pouco mais fechado também, assim, porque os Naked Beats eram muito abertos, né, eram muito ambíguos, então por isso, né, o que é divertido também é um problema também. Aí acontece, a ideia do Mobile Seed é muito simples, assim, a princípio. Eu criei um cenário fictício de que, ao chegar no fim de vida do celular, ao invés de o consumidor jogar o aparelho no lixo, que é super tóxico, né, ou deixar por anos numa gaveta, ele pode plantá-lo, regá-lo, e com uma certa frequência, assim, para fazer o decompor. E depois, um tempinho, uma flor brota do celular, com a planta se alimentando da decomposição do aparelho, né? E esse projeto também trabalha, assim como o Baker's Beats, com a tentativa de trazer valores que, hoje em dia, são bem contraditórios ao modo como a gente vê a tecnologia. E que, a meu ver, foram apenas esquecidos, mas que... E foram relegados ao segundo com valores inferiores, assim, o que eu discordo. Esses valores são a inocência, né, como a ação de plantar, de curtir a flor, a aceitação, aceitar a imperfeição, como é o caso de um organismo vivo como a planta, ou como um pão, que cada vez sai diferente. E o outro é o valor da contemplação, do tempo ocioso, ou lento, que é uma coisa que está, por exemplo, no cuidado do vaso, da planta, ou apenas observar, esperando alguma coisa acontecer, tipo a luminária de pão ficando dura. Assim. É uma coisa que eu estou lendo bastante ultimamente, até esse negócio de idle time, que é uma coisa muito legal, assim, tá? De tentar preservar esse valor de ter um tempo sem fazer nada, porque nessa sociedade que a gente está vivendo hoje em dia, a gente tenta ocupar cada segundo, né, com uma atividade. como se esse momento que a gente não estivesse fazendo alguma coisa fosse extremamente perturbador, assim, extremamente, assim, o momento que você está com você mesmo é uma coisa que muitas vezes as pessoas se sentem super incomodadas, porque elas têm que estar fazendo alguma atividade o tempo todo. E eu acho que por exemplo, pegar a sociedade oriental, assim, os indianos, ou um pouco mais a parte tradicional japonesa, assim, eles têm um valor muito grande a esse tempo ocioso, assim, de não fazer nada, de ficar você com você mesmo. E eu acho que você tem que trabalhar com esses conceitos nessas coisas. E além de tudo, assim, e todos esses valores não combinam hoje em dia com o modo que a gente lida com a tecnologia, né? Que é basicamente sobre eficiência, rapidez e precisão. E no caso do Baker Beats, tá também a brincadeira com a ambiguidade, que contra a precisão, né? Com a reação de que ela causa nas pessoas, não tem uma função clara definida, é um objeto ainda em aberto, o consumidor completa e decide sobre o seu uso. O que eu acho que é uma abordagem super legal para a tecnologia, até que a gente está tentando fazer alguns projetos tipo que eu fiz com a Microsoft no ano passado, e tentou deixar as pessoas completarem o uso que queriam. E o Mobile Speed, na verdade, é um cenário que contém uma estratégia de manipulação escondida por trás de uma fachada bem inocente. Mas é uma manipulação... É verdade. Porque, assim, a minha tese toda é meio essa, assim, que eu desenho alguma coisa de modo a manipular as pessoas. Mas é uma manipulação com o propósito de fazer com que as pessoas engajem na causa de cuidar do próprio lixo e de visualizar a escala do problema de um modo mais prazeroso do que pôr o lixo na porta da frente das casas pessoas. Imagine que a gente descarta mais de 1 bilhão de celulares por ano no mundo. E quando jogamos fora, eles apenas desaparecem, né? Da nossa percepção. A gente nunca sabe onde eles vão. Agora imagine como você estivesse andando na rua e em cada janela, em cada balcão, você visse uma flor que você sabe que é um ser que foi um celular. Isso te dá uma percepção completamente diferente da escala do lixo que a gente produz. E espero também cause uma mudança na postura em relação a isso. Então, além disso, a flor em si pode ser usada como uma marca de uma companhia, como amarela é Nokia, branca é Vodafone, e assim vai. Há muito mais detalhes sobre essas projeto no site também, como estudos de materiais. Aliás, qual que é o URL do site aí? Soletra aí pro pessoal que estiver só ouvindo. Então, agora eu criei um atalho que é o www.mindness.net/IAD de dado. IAD é um, como a gente chama, Interaction Design aqui, para diferenciar de Industrial Design. Então é o meu site /IAD. Aí pula pro site do IPREA e tem aí todos os projetos que eu falei agora há pouco. Aí o da tese especificamente é o primeiro link e funciona com. Tem que pular para os menus internos e ver o Baker Beats e o Mobile Speed lá dentro. E lá dentro também tem esses estudos de materiais também, do que está sendo usado hoje em dia no celular, o que pode ser pesquisa, o que pode ser mudado. E também tem dois vídeos também que eu fiz com o Mobile Speed, um que é um celular derretendo, desaparecendo e virando uma flor, e tem outro que é um cara andando na cidade e vendo como seria o mundo se tivesse o Mobile Speed já rolando. E essa história desses ingleses aí que roubaram a sua ideia, como é que é isso? Isso é uma situação bem delicada, porque é muito fácil fazer afirmações sem poder comprovar, assim, né? Então, o que eu posso dizer é que o triste é que eu não pude patentear a ideia no começo. Primeiro, porque nem me ocorreu, né? Segundo, porque era caríssimo para uma pessoa sozinha bancar e a faculdade na Itália não estava patenteando nenhuma ideia dos alunos. Segundo, que apesar dos caras da Universidade de Warwick estarem fazendo um projeto que é extremamente semelhante ao meu, como a ideia de ser biodegradável, de conter uma semente, de poder se plantar, de a flor ser amarela, de trabalhar com a ideia de comida também, apesar disso, eles se negam a assumir, ao menos, que usaram o meu projeto como referência. E aí, quando eu me comuniquei diretamente com eles, eles foram bem duros, intransigentes, dizendo que não havia discussão e que começaram o projeto bem antes, mas nunca aprovaram nada. E se eu insistisse, eles iam colocar os advogados da Motorola em cima de mim. Aí eu falei, poxa, achei estranho, né? Porque, assim, em nenhum momento eu pedi dinheiro, apenas eu queria reconhecimento de que, de repente, a ideia também teve, tipo, participação na ideia de que, de repente, você me chamasse para ir lá e ajudar no projeto, né? Assim, pode também parecer romântico, assim, mas o meu intuito com esse projeto não é ganhar dinheiro, mas é comunicar um futuro possível, assim. A ideia não é dizer como será o celular em 20 anos, que é impossível, quase impossível pensar nisso, mas a ideia é trazer uma visão agora que pode conduzir decisões de design e de investimento agora. É tipo, abrir uma perspectiva para conduzir decisões das pessoas que podem decidir coisas agora. E eu sinto que está emergindo um sentimento, assim, que há um zeitgeist agora de que essas ideias com o Mobile City fazem sentido e fazem parte. E eu queria apenas que eu possuísse algum crédito nessa história, não que fosse apenas uma coisa que os caras ignoraram. Assim, quando eles falam notícias na internet sobre esse negócio, eu vejo que ninguém quer fazer uma referência, nada, eu fico um pouco assim, pô, que sacanagem. Assim, mas a verdade é que eu não tenho como provar, e eu tive que meio que falar, ok, próxima vez não faço mais uma besteira. É verdade. E como é que foi essa experiência, assim, com mais do ponto de vista assim, pessoal, de conviver com todas essas pessoas pesquisando design de interação, e pessoas vindo de vários lugares do mundo lá dentro do Instituto Ivrea? Como é que foi isso? Olha, isso eu acho que foi o mais legal, na verdade. Assim, quando você vai num ambiente para criação, Que todo mundo pensa igual, todo mundo vem no mesmo background, assim, geralmente é muito mais difícil você. Às vezes as pessoas se dão melhor, não tem muita discussão, mas também é muito mais difícil ter uma ideia nova, uma inovação, assim. Então, no Brasil a gente nem percebe tanto isso porque é tão diverso também, assim, é tudo uma mistureba o tempo todo, e a gente acaba se acostumando com isso como normal, assim, mas mesmo assim não chega a ser uma escala de como estava lá em Ivrea. São pessoas de culturas muito diferentes. Tem um indiano, um japonês, um alemão, um brasileiro, um americano. Então, assim, são coisas que super diferentes. Assim, o modo que um alemão faz um projeto planejando 10 anos antes do que vai acontecer, e o modo que um brasileiro faz um projeto que planeja um pouquinho e vai adaptando tudo no caminho, é completamente diferente, assim. E lógico que isso, não quero generalizar, né? Você sabe que sempre existe exceção para tudo, mas, de certo modo, eles, os europeus, assim, eles planejam muito mais que os brasileiros. E ao mesmo tempo, a gente é muito mais flexível para quando alguma coisa é errada, eles ficam um pouco mais em pânico do que a gente. A gente já meio que espera que as coisas vão dar errado e já está preparado para isso. E como é que foi na EDIL? Foi muito rico. Sua experiência com o pessoal lá. A experiência foi ótima, viu? Assim, mas foi muito dureza no. Aqui, calma aí. Com uma maguinha aqui. Foi muita dureza. Ter que estar logo de cara com uma cultura americana e com um ambiente de trabalho americano, que é bem diferente do nosso, assim, mas aprendi muito. Mas o grande lance lá, assim, a gente trabalha americano, tem esse lance do politicamente correto, e a gente não está acostumado, né? Acho assim, a gente fala coisas em relação a sexo, gênero, cor, raça, e não é pesado, não chega a ser uma coisa pesada. E lá, qualquer coisinha assim que você fala já tem uma conotação que a gente não está acostumado. Tem um peso nas palavras que elas não têm no Brasil, assim, né? Não sei, tudo tem um nome específico. As pessoas não são negras, elas são afro-americanas, sabe? As pessoas, mulheres no ambiente de trabalho, têm que ser a coisa mais neutra possível, têm que se comportar quase como homens. O que O que é uma contradição muitas vezes, porque se você quer respeitar os direitos das mulheres e ter igualdade de direitos e de oportunidades, que é o mais importante, elas não têm que se comportar com homens de modo nenhum, essa é a minha opinião. Mas é, o grande recurso da IDO e o que eu acho mais importante, o que eu acho que a gente tem que aprender no Brasil também, que é, tem que ser copiar, porque é muito bom e que acho que a gente se adaptaria muito bem, é o processo dele. O processo de criação da IDO é fantástico no sentido de realmente criar uma base antes de você ter de produzir as coisas, você realmente ter ideias novas. E isso é muito importante. Eles realmente fazem user research, assim, realmente eles vão em campo, observam pessoas usando as coisas, entrevistam pessoas, perguntam as coisas. Eles não saem com ideias, assim, ó, vem o cliente e fala, tá, o usuário é esse, ele quer isso. Ele fala, beleza, mas a gente vai verificar por a gente mesmo. Isso é verdade. Eles vão lá, tentam verificar se a pessoa quer, eles veem pessoas mais diferentes possíveis e realmente veem o que as pessoas se interessam, o que elas querem fazer. Assim, quando elas querem, por exemplo, assim, estão usando e-mail, elas não querem apenas mandar uma mensagem para outra pessoa, depende da pessoa, por exemplo, uma mãe, assim, às vezes ela quer dividir fotos com os filhos e com a família. Ou, por exemplo, muitas pessoas, elas, quando está no ambiente de negócio, tem um valor o e-mail. Quando está no ambiente familiar, a frequência do seu e-mail que você lê é muito menor. Você lê uma vez por semana o e-mail de família, você lê uma vez por semana. Mas, ao mesmo tempo, esse e-mail você quer salvar para sempre. Enquanto o e-mail de negócio, você hidrata assim que você lê. E aí tem essa coisa assim, quando você começa a pensar realmente numa coisa para o consumidor, para o usuário, você vai ver, por exemplo, que a importância que o e-mail tem para conectar pessoas que estão distantes, outras coisas, com uma comunidade. Aí a gente tem que estimular se a gente consegue ver esses detalhes, a ideia é você realmente estimular essas coisas que as pessoas querem no design que você está fazendo. Não querer forçar o encontro, assim, eu quero fazer um e-mail e é só isso, acabou. Não. As pessoas usam e-mail errado, de repente, de modo que não foi programado para fazer outras coisas, de repente, por que não estimular isso? Porque, de repente, é o que as pessoas querem fazer mesmo e acabou. É, isso, o que, por exemplo, tem aquele pessoal de Londres, Anthony Dunne, né, e a Fiona Rabbi, eles trabalham muito com esse conceito de abuso, né? Que seria um uso além do uso inicial que um projeto, um produto é desenhado. E a verdade é, como as pessoas abusam dos produtos e dos objetos, é uma das principais fontes de inspiração possíveis para fazer coisas melhores. Então, mas você não acha que, por um lado, isso acaba criando um usuário, assim, um consumidor, nesse caso, que meio mimado, assim, que ele acaba, que o design acaba montando, fazendo o produto ficar o mais próximo daquilo que o cara quer, e se o cara não quer, então não vai ser assim, ou seja, o usuário fica sendo um tirano que dita como vai ser as coisas, e se o design não entregar aquilo ali, não tá fora. Então, acontece assim, é muito comum os designers desenharem para eles mesmos, né? Como se eles fossem os únicos usuários, como se eles fossem o modelo do usuário. E isso, sei lá, vem de uma tradição mais artística ou autoral, assim. Eu sou o autor desse design, eu sou o que sabe das coisas, eu sou a pessoa que sabe, e você, usuário, tem que aprender a gostar disso. Claro, um pouco a visão um pouco modernista das coisas, né? Tipo, que eu faço esse design maravilhoso, que é super mínimo, e você tem que, e todo mundo tem que adaptar esse design, porque ele é o que tem de melhor. Mas tem só vendo na cadeira a coisa mais confortável do mundo, ou a casa chega lá, é uma coisa que assim, não dá pra viver. Muitas coisas assim. Então tem que chegar e realmente pensar que de repente as pessoas querem. Acho que as pessoas têm que pensar como o usuário pode ser co-autor da obra, isso que é o mais importante. A gente tem que deixar esse espaço disponível e estimulante para os usuários também serem co-autores. Esse conceito de co-autor é muito interessante, assim, de que não é deixar todas as opções possíveis livres para o usuário, porque aí não existe design. Se não existe escolha, o que é design? Design é fazer escolhas. Eu posso fazer vermelho ou verde, eu posso fazer desse tamanho, eu posso fazer as coisas desse material ou da outro material. É fazer escolhas o tempo todo, seja na interface, seja no serviço, o que for. Isso é design. E aí a ideia de fazer é deixar alguma coisa que tem uma certa flexibilidade que dê valor à diversidade das pessoas, assim, que deixa com que também ela se sinta motivada como autor da obra também. Que a Adil trabalha isso, assim? Uma coisa da Ideal como empresa, é uma coisa mais de cada designer procurar quando faz, assim, né? O que eu acho que, assim, uma empresa, um grupo de designers que tem muitos exemplos de design, que não seria um interativo, seria mais de designers de produtos industriais, que trabalha com essa ideia de design complementar a obra, é o Drug Design, que são os holandeses. Eles têm essa coisa de deixar obras incompletas ou com imperfeições e que o usuário, quando ele compra, ele completa a obra. Um exemplo bem claro, assim, bem fácil de entender disso, por exemplo, tem uma luminária que eles fizeram que é feita coberta com aquele material que tem raspadinha, preta. Então a luminária vem toda preta para você. Você acende a luminária e não sai luz nenhuma. Aí acontece, você tem que rabiscar a luminária ou como você quiser, com que desenho você quiser ou como você quiser, e aí a luz sai por esses buracos. Então cada pessoa tem uma luminária única, mas o design está totalmente lá. Tipo, todo mundo sabe que a ideia está lá, o valor daquela ideia está lá, a sacada do design está lá, mas cada luminária é única. Nesse sentido que eu falo que o usuário é coautor, assim, deixar, sei lá, de repente na coisa de interaction design como uma interface, seria algo como pensar na customização um pouco mais elaborada. Ou no meu projeto, por exemplo, no Baker de Beast, eu posso comer só um pedaço do pão em vez de comer o pedaço todo e assim. Eu determino a forma da luminária, ou eu posso. O fato de ter uma planta única também, e cuidando daquela planta, sou responsável por aquela vida que está na florzinha do celular, eu sou coautor daquela obra também. Um pouco nesse sentido, não é uma coisa específica da IDEO. Uhum. E como que se encaixa o design de interação dentro do processo criativo da IDEO, assim? O que ele tem que fazer, com quem que ele trabalha, quais outros tipos de profissionais que ele trabalha, quais são as tarefas. Tá. Na IDEO, eles mudaram o sistema organizacional faz uns 2 anos. O que existe agora são várias práticas que eles chamam. Cada planta tem a prática chamada Software Experience, tem Smart Space, que seria uma prática que teria espaços arquitetônicos. Software Experience seria as partes de software e interface de celular. Tem um outro que é de saúde, tem um outro que chama que faz design industrial, que eu esqueci o nome também agora. E basicamente existem essas práticas e dentro da existe o que eles chamam de um grupo de designers que ficam disponíveis para cada projeto. Assim que chega um cliente e começa um novo projeto, eles pegam eles selecionam, sei lá, 4 pessoas disponíveis desse grupo de designers para começar um novo projeto. E geralmente eles selecionam pessoas de perfis que são necessárias para aquele projeto. Sei lá, alguma coisa que tem muita pesquisa e design industrial, eles pegam um design industrial, mais 2 pessoas relacionadas com antropologia, psicologia, e montam um projeto. Assim, às vezes tem alguma coisa que precisa de interfaces e quem sabe alguma coisa de tecnologia, coisa assim, chama também de fashion designer. E é sempre. Então, além de você trabalhar com pessoas que são de culturas diferentes, tem muitos, assim, a maioria são americanos, mas tem muitos europeus e brasileiro, tem acho que só três, né? A IDEO inteira, um em Chicago, um em Boston e tinha eu em São Francisco. Aí acontece, a gente trabalha com pessoas de culturas diferentes e com profissões diferentes também. E, de certo modo, essa é a intenção da IDEO, de fazer você ter que se confrontar com a situação e cada um trazer para a equipe o que eles sabem de melhor e, ao mesmo tempo, aprender com outras pessoas, contribuir com visões diferentes, muitas vezes, que essa pessoa não pensou. É um ambiente muito bom para, junto com o processo, essa seleção de pessoas de equipe, de profissões diferentes, de culturas diferentes, é um ambiente muito propício para inovação, isso que é legal. É, você demonstrou no seu projeto, na sua tese, né, que o design também tem esse lado crítico, assim, com relação ao próprio... a atividade, o próprio trabalho de design, mas também com relação à própria sociedade. Assim. Como que você desenvolveu essa consciência crítica? Que dica que vocês daria para outros profissionais para desenvolverem essa postura assim, com relação ao próprio trabalho? Isso acho que é muito importante. Tudo começou eu já sempre estive um pouco nessa situação de pouco engajado politicamente, de me ligar com relações sociais, assim, mesmo que eu não tomasse uma atitude maior em relação a sair na rua fazer alguma coisa. Em São Paulo eu sempre estive integrado com grupos que tinham questões sociais coletivos, né? Eu até participei do coletivo chamado Mico, que a gente faz intervenções urbanas em São Paulo, tentando quebrar essa coisa da cidade para o mundo indo de um lugar para outro, correndo dentro do seu carro, sem perceber que existe uma cidade no meio. Essa cidade, às vezes, está caindo aos pedaços, as pessoas não estão nem aí, porque elas ligam o seu carro, ligam o som e está de uma bolha para outra bolha. E aí, quando eu fiz aquele projeto em Ivré, chamado Político Mobile, também eu me liguei de que a gente tinha essa responsabilidade. Isso ficou muito forte quando eu vi outros projetos também que só traziam tecnologia pela tecnologia e muitas vezes o futuro que elas estavam determinando com aquelas ideias era um futuro pior. Sei lá, tem um futuro que as pessoas iam ter uma relação miserável uma com as outras. Assim. Isso começou a me agredir dentro de mim. Eu acho que é muito importante para quem está... principalmente sendo brasileiro, né? Acho que a gente não tem como negar essa questão social. Assim. A gente vive num país com tanta contradição. Eu vim de classe média, eu era professor da Unicamp e tudo, assim. Então, eu me sinto, assim, super agradecido por ter tido essa oportunidade de poder ter ganhado essa bolsa em Ivrés, ter estudado lá sem pagar, porque se tivesse pagado era possível para mim. E essas coisas todas que me surgiram de oportunidade também sinto um pouco de... como alguma coisa que eu tenho que retribuir também, assim, eu não posso... Eu fico como se fosse assim, a vida me deu essas oportunidades, mas ao mesmo tempo eu tenho que agradecer por elas, assim, não é uma coisa que vem gratuitamente. Assim, é uma coisa pessoal nesse sentido. Mas eu também acho que, como um modo geral para os designers, é importante eles perceberem que toda decisão que a gente toma de design, ela contém uma afirmação ideológica. Não existe design neutro, assim. Quando eu escolho uma coisa em relação à outra, eu tô comunicando uma mensagem, eu tô comunicando uma ideologia também. quando eu adoto uma linha de design, sei lá, mais modernista, tem toda uma conotação também por trás disso aí. Quando eu adoto uma linha de design mais, sei lá, pixel art, por exemplo, também tem todo aquele, aquela estética está contida também dentro de uma, de um conjunto de ideias. E a gente, como designer, assim, o que diferencia um pouco a gente de qualquer pessoa que faz decisões o tempo todo, tem que fazer e tem que escolher as coisas, eu acho que essa é a responsabilidade. É assim, se a gente sabe mais porque estudou mais ou porque teve mais prática, isso tem que ser usado como alguma propriedade, não pode ser apenas usado porque sem finalidade, sem responsabilidade. O mundo tem problemas demais para a gente pensar, criar mais problemas. Então vamos criar coisas boas. É meio isso, assim. Beleza, então, Belmer. Agradeço aí sua participação aí nessa entrevista aí para os Habib Doido. E obrigado a você. Nos encontramos aí futuramente aí na